Na vida bandida do crime só existe uma saída: aceitar a Jesus Cristo ou morrer. Na vida bandida, quantos parceiros na verdade morreram na crueldade? Os que restaram estão no sepaico, trancado atrás das grades. O sistema dita as regras entre o céu e o inferno. Aqui na terra o demônio impera, prolifera, bate o martelo. Humano desempregado na miséria, empunha um ferro. Sua esposa doente na cama, seu filho pequeno com hepatite. A lágrima que escorre lava ele no dia seguinte. Invade as mansões, se reagir, leva repeat. Pega as joias, abre o cofre, limpa tudo no dia seguinte. A rota invade os barracos, sem dar brecha e sem dar goela. Eu confio no Senhor, é nós que tá vivendo na guerra. Escolha seu caminho, que Deus abençoe a nossa favela. Escolha seu caminho, mano, eu falo sério. Na vida bandida do crime é só velório e cemitério. Só Deus é o caminho, só Ele pode julgar. A boca só se cala quando a trombeta tocar. Escolha seu caminho, mano, eu falo sério. Na vida bandida do crime é só velório e cemitério. Só Deus é o caminho, só Ele pode julgar. A boca só se cala quando a trombeta tocar. Rijão, ha! É dois caminhos pra seguir, o tempo passa, o tambor gira. Quem vai desistir? Tira a bala, põe a bala, escolha o seu final. É um, dois pra cair, sincero, vou na moral. Já era, é tudo nosso, é na presença do Senhor. Livramento de morte, louvado seja o Senhor. Ratatá, vai parar, escolha o caminho certo. A igreja, ou o crime, ou o céu, ou o inferno. A cada dia da semana, mais um funeral. Os octoques é povinho tramando meu final. Foi nela que vários fracos estão na mão do opressor. De carro importado o crime operou. Confite pra entrar, pra sair não tem jeito. Com ódio no olhar, traição o tempo inteiro. Caminho obscuro entrou, negou a fé. Por inveja, vaidade, dinheiro, várias mulheres. A rota impõe o medo, ninguém ama ninguém. Esse caminho é curto e uma pá de refém. Me fala o que adianta o dinheiro do patrão. Esse caminho já passei, é passear de camburão. Escolha seu caminho, mano, eu falo sério. Na vida bandida do crime é só velório e cemitério. Só Deus é o caminho, só Ele pode julgar. A boca só se cala quando a trombeta tocar. Escolha seu caminho, mano, eu falo sério. Na vida bandida do crime é só velório e cemitério. Só Deus é o caminho, só Ele pode julgar. A boca só se cala quando a trombeta tocar. Porta estreita ou porta larga e true, pode escolher ser um exemplo na família ou ser manchete de TV. Ser um bode expiatório, mais uma vítima pro sistema, ou ser mais um que sobe o gás achando que vale a pena. De chapéu atolado e o pente carregado, e o frentista do Ipiranga se pá, vai ser o alvo. Mas no momento, bem na hora, a sirene ecoou e no outro dia vai ter velório, porque o tiro acertou e a imprensa vai chegar pra filmar a matéria. E o seu corpo lá no chão do lado da fita amarela. Missão cumprida pro diabo, levou mais uma vida, aumentou a estatística, deixou um buraco na família. Tipo assim, ele vem pra matar e destruir. Ele não tem dó de você e não faz ninguém sorrir. Mas só que Deus tá te chamando pra mudar sua trajetória, ter uma vida sem algema, sem pedra e sem pistola. Escolha seu caminho, mano, eu falo sério. Na vida bandida do crime é só velório e cemitério. Só Deus é o caminho, só Ele pode julgar. A boca só se cala quando a trombeta tocar. Escolha seu caminho, mano, eu falo sério. Na vida bandida do crime é só velório e cemitério. Só Deus é o caminho, só Ele pode julgar. A boca só se cala quando a trombeta tocar. A vida no mundão é pesada e tem sequela. Não é filme de romance ou capítulo de novela. Uma família perfeita, jantando à luz de vela, passeando com seus filhos num zoológico ou mutirama. A cena que é outra, mas o filme é real. Tem criança e esperança, só morte e funeral. Mas te cremo, meu Senhor, muita paz e proteção. Proteja nosso povo do caminho da escuridão. No tic-tac dessa vida, o tempo é igual fumaça. Entre a cruz e a espada, os verdadeiros estão aqui. Escolha seu caminho, final dos tempos está por vir. Final dos tempos está por vir. Final dos tempos está por vir. Final dos tempos está por vir.